A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora cá estamos em mais uma jukebox com três fantásticas melodias, músicas dos anos 70, 80 e 90. E uma das grandes referências da música dos anos 70 eram sem dúvida os Supertramp. Na parte final da década gravaram o álbum Breakfast in America, trazemos o single aqui à nossa jukebox de hoje. Outro grande sucesso da década de 80 foi em 1986 The Power of Love, de Huey Lewis and the News. E finalmente, uma música que nos faz lembrar o verão e as praias, quanto mais não seja pelo seu gostinho bem reggae, os UB40, numa versão de um clássico do Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Feitas as apresentações, vamos viajar no tempo e recordar estas três canções magníficas. Tudo pronto? Jukebox. Take fame, don't need no men say only fools rush in, and I came here falling in love with you. Ficou mais uma magnífica viagem no tempo com três grandes sucessos. Primeiro, Breakfast in America, dos Supertramp, em 1979. Depois fomos até 86 para recordar Huey Lewis and the News, The Power of Love. E finalizamos com esta deliciosa versão de Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley, aqui pelos UB40. A fazer desejar já as férias, o verão, a praia e um geladinho à beira-mar, porque não? Era mesmo o que vinha a calhar com o calor e com o ambiente da praia. Na próxima Jukebox, já sabes, estaremos cá juntos para recordar sucessos que nunca mais vamos esquecer. Eu conto consigo, volto na próxima emissão. Jukebox.